Portal do Arrocha. Sofrimento de verdade é te ver e não poder te tocar. Sempre estou perto de você e não posso te deixar. Isso não é sofrimento, é prisão perpétua pra toda uma vida. Estrada sem saída, e é, tô mal. Esquecer um grande amor não é simples assim, da noite pro dia. Então vem, venha matar essa doença que me mata. Vi que meu quarto tá sentindo a sua falta. Vem que ainda sinto saudade, de pele com pele, gemido e abraço. Então vem, venha matar essa doença que me mata. Vem que meu quarto tá sentindo a sua falta. Vem que ainda sinto saudade, de pele com pele, gemido e abraço. Perpétua pra toda uma vida, estrada sem saída, e é, tô mal. Esquecer um grande amor não é simples assim, da noite pro dia. Então vem, venha matar essa doença que me mata. Vi que meu quarto tá sentindo a sua falta. Vem que ainda sinto saudade, de pele com pele, gemido e abraço. Então vem, venha matar essa doença que me mata. Vi que meu quarto tá sentindo a sua falta. Vi que ainda sinto saudade, de pele.